Me chamou a torre anteriormente? Gente, qual que é o seu AB? Gente. Jet Bravo Delta, mantenha ainda no meu país. Correção, suba e mantenha 3 mil pés. O Juliette Bravo Delta, aguardando a estação a 8 mil, a o nível 085. Bravo Delta, copiou? Poderia autorizar a proteção 263? Autorizado, da presente, Juliette Bravo Delta. Papa Romeu Lima, confirme o estimado para pouso novamente. Pausando 215, poder autorizar direto. O ideal? 263. Papa Romeu Lima autorizado. Não, vou passar no cliente para o Delta. Está autorizado, acelerei para a cara de quem? Juliette Bravo Delta foi autorizado 3.500 pés. E submantém o nível 085. O Juliette Bravo Delta e da presente direto destino. Juliette Bravo Delta copiou o controle. Autorizado, ascensão 05, direto de destino, Bravo Delta. Temposo no 2197. Gente. 5217, completa aproximação. Torre 1, 118.95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, é o trip 5217, no localizador, na pista 10. Trip 5217, QNH 1099, continue a aproximação, reporte baixado, travado, aguardando pista livre. Portarei, trip 5217. Web 5826, pode prosseguir a descida? 5826 da WebJet, voa Duna, desce para 2 mil pés, QNH1099, reporta estabilizado em LSX Ferreira, pista 10. Duna 2000, ajustou no 09, reportagem estabilizada em 6586. Turn your right, contact ground frequency 121.9. Roger, exit runway ground 121.9, American 980. Romeu Lima, reporte 20 milhas afastado. Gate 1-1. American 980, text via Alpha Julia 2, stand 1-1. Good morning. Roger, Senor. Alpha Julia 2-1-1, American 980. Trip 5217, passou a externa, baixar travado. Trip 5217, continua a aproximação, aguardando pista livre. Tomativo. 1217, vento 120 graus, 10 nós, QNH 109, tem livre pouso, cabeceira 10. Livre pouso, trip 5217. Trip 5437, decolado aos 41, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Gente, 5826, completa, vai passar a duna, completa a aproximação, torre 9895. 95, obrigado. Pode descer via chegada, TAM 3859. 3859 da TAM, desça para 2000 pés, QNH 1099, reporta estabilizado no LS X-Ray da pista 90. Estabilizado no X-Ray. Sabe 5826, bom dia, continua a aproximação, reporte baixado, travado, QNH 10119, é o segundo para pouso. Vai, reportar. Trip 5437, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, saída da EL. Para 280 da EL, alguma chance remota que seja de encurtar qualquer coisinha? Trip 5437, voe Leda da presente, após Leda Bridge. Muito obrigado, senhora. Leda, depois Leda Bridge. Eu vou prosseguir em condições visuais, tem frequência livre. Comissário, baixo travado, F5826. Sabe 5826, traço o avistado, continua a aproximação, aguardando ficha livre. Aguardando. Trip 5217, no solo aos 43, livre à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. Para a direita vai chamar solo, 121952, 17. Web 5826, vento 120 graus, 109, QNH 10, 18, tem livre pouso na cabeceira 10. Pouso 10, 56. Salvador, bom dia, 3217, 3517, táxi via Alfa, quilo para o PA3, quando lá tem sinalizador. Alfa, quilo para o PA3, lá tem sinalizador. Ocean 6311, informação Oscar. Sena 6311, bom dia, sena identificação, autorizado chegada Bonf. Desça para 4000 pés, QNH 1099. 3859, completa a aproximação, torre 9895. 8895 a 3859. 45, chame só na frequência 121-9. Obrigado. Bom dia, web 5826, livrou. 5826, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, 012, portão. Alfa, Juliette 2, 526. Macaco Kilo, aguarde. TAM 3859, não escuta a torre? Prossiga, estabilizado, baixar travado. TAM 3859, avistado. Tem livre pouso na cabeceira 10, vento 110 graus, 129, QNH 108. Ciente, livre pouso 10, TAM 3859. autorizasse para ProTaxi, voo 923. O quilo está guardando na cabeceira 17, devido à aeronave 1 Airbus da TAM para pouso na 10. Após o pouso do mesmo, irei chamar o senhor para a decolagem. Centro Recife, 1251, 13325. 2. Seguro 3325, bom dia. Bom dia. Máquia Coquilo, atentando às esteiras de turbulência do Airbus da TAM, vento 110 graus, 13 nós, autorizado a colar a cabeceira 17. TAM 3859 no solo aos 49, liga direita, missão na frequência 121 decimal 9. 109, boa. TAM 3859, muito bom dia, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Alfa vai reportando a Juliette 3859. Transferência do controle. Atendo, sua escuta, está o cruzamento do campo e transferência, o Mike é corrido. Confirmando o PLB 108. Afirmativo. 1923, tem táxi autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera manter a posição e chame a torre 118, decimal 95. O altímetro 1018, bom voo. Pátio Índia, 295, voo 1099. TAM 3859 dá passagem ao 737-800 da Gol, que se dirige ao ponto de espera. Após o tráfego, ingressa via Juliette, 09 ao portão. Ok, após o 737, ingressa Juliette para o 09, 3859. Confirmando o tráfego, chamou para autorização? Kilo Lima, João Durval, Feira de Santana, 1500 pés. Confirme o pátio e a pista que decola. 260-288. João Durval, Feira de Santana, 1500 pés de altitude, decolada 17. Primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito 1000 pés até 10 milhas do aeródromo, ou liberação do controle de Salvador. Aciona no transponder 0263 e o controle opera em 120.8, Papatango, Kilo, Kilo Lima. Estimando inicialmente após a decolagem 17 após curva esquerda, corredor forte. PLB e autonomia, por gentileza, se já tiver informação. Operacionamento de táxi, atue 1-8-95, Papatango, Kilo, Kilo Lima. Solo Salvador, Gol 1605, autorização Galeão, 5 de novembro. Informação em curso agora é a Oscar, Gol 1605, Galeão 360, pronto, cópia. Pronto. Terminal Aracaju e o estimado de pouso em Aracaju. Vai que é contigo. Prosseguindo o corredor forte, o estimado para livrar a terminal será os 1222 e o estimado em Aracaju, 1300. Vai que é contigo. Gente, Mike Aquilo, mantenha 1000 pés via litoral e reporte 20 milhas afastado. Mantendo 1000 pés via litoral, reportará 20 milhas afastado, Mike Aquilo. Quero subir a curva direita, nada é o Linda Pitch, como sempre, 5-4-3-4-2-0-8, gol 1-0. Só corrigindo a rota, negativo por isso 1-0, a rota é Upper Zulu 1-0. Sente correto, 05 ao portão, reporte quando pronto, gol 1605. Reportará pronto, 605, gol 14299, portão 3, suspeito adicionamento. 03 ao portão, coordenação aqui pessoal, azul 4299, reporte para o táxi. Reporta táxi, 4299. Kilo, Kilo Lima, a linha mantém cabeceira 17. Kilo, Kilo Lima, autorizado a alinhar e decolar cabeceira 17, vento 120 graus, 109. Decolada aos 5-4, chame controle na frequência 1208. Kilo Lima, aciona e transponde 0263. Acionado 0263. Kilo Lima vai cruzar o eixo de decolagem da 10. Kilo Lima, autorizado o cruzamento do eixo, aguarda a transferência do controle. Ciente, aguardará a transferência do controle, Kilo Lima. Azul 4299, via Índia, do ponto espera, quando pronto, chama a torre, 108.95, altímetro 10, no 8, bom voo. 08.4299, igualmente, bom sábado. O Papa Romeu Índia November Alpha, confirmando a intenção. A notificação foi para que horas? Kilo Lima, chame controle na frequência 120.8. Controle 120.8, bom dia, senhor. Kilo Lima. Papatango Kilo Lima, 1510, corredor forte, quando desejar, direto, feira. Ciente, se autorizado, dá presente, feira. Feira dá presente, Kilo Lima, quando possível, estimado para pouco. Ciente, Kilo Lima. Curso agora é Oscar, Lutan 3304, eu tenho 380, autorizado. Copio ou aguardo coordenação? 380, 3304, Salvador Brasília, autorizado nível de voo 380, decolada 10, primeira curva direita. Perfil da saída Arbor, após voa Elefa, onde intercepta a rota Upezulu 17. 5434 no transponder, o controle 120, 18, Lutan 3304. Correto, cotejamento, reporte quando pronto para acionamento e pushback. Gol 1005 para pushback, acionamento normal. 5. Coordenação aqui, pessoal, reporte para o táxi, gol número 05. Salvador 6311, no final. Visual. 6311, continua a aproximação, agora de pista livre. Livre pouso, vento 1 centena com 12 nós, check trem. Livre pouso, trem baixo checado, 631. Azul 4299, decolado às 12 horas, Zulu, chama o controle 1208, bom voo. Vai chamar o controle 1208, Azul 4299, informa que havia uma grande concentração de pássaros na lateral esquerda da pista, que a gente passou eles voaram. Dentro da pista, pássaros, é isso? Na lateral esquerda da pista. Ok, ciente. O Xené copiou? Copiei. Ao lado esquerdo da final, 10, é isso? Não, da pista. Visual, da presença de frequência livre e para em direção à terminal de Aracaju, 120.3. Tem um bom voo. 120. 203 para ingresso na terminal Aracaju, manterá em condições visuais mais um pouquinho. Salvador, é o Azul 4299. Bom dia, Azul 4299, contato radar, estou para o nível 360, autorizado Leda. 360, direto Leda, Azul 4299. Gol no 923, chama agora Recife, frequência 1251 e alterna 13325. Poder confiar, frequência 3923? 1251 e alternado 13325. 251-3325, obrigado. Azul 4299, solicita manter proa 190 para evitar formações. Livre desvio, Azul 4299. Autorizado desvio, Azul 4299. Via 311, solo 03, time solo 219, ele vai. 219. De November Alpha pronto, cópia. De November Alpha, voo local, Salvador, Salvador. Treinamento no corredor forte até 20 milhas de Salvador, 1000 pés de altitude. Decolagem da pista 17, primeira curva à esquerda, perfil corredor forte. 0171 no transponder, o controle 120.8, de November Alpha. Canela 6312. Diamento correto, pátio 402 a bordo, chame a torre 198.95 para acionamento táxi, Índia November Alpha. Meia 311 da Oxané, táxi via Alpha, reporte Ansa Taxiway Juliette. Alpha, Ansa Juliette. Só para por curiosidade, Oxané, havia escutado o cotejamento do colega, não? Entendi, que colega? Quando o senhor modulou solicitando instruções de táxi, havia outro tráfego cotejando autorização. Havia escutado esse cotejamento ou não? Afirmativo, Alfa antes da Juliette. Não, quando solicitou instruções de táxi, antes havia um outro tráfego cotejando.